sozinha com o filho nos braços, olhando cada canto e espreita a cada passo. Mais uma mãe sem pai, com disposição de aço, que nunca precisou de ninguém pra ter seu espaço. Muitas vezes eu desejei ser forte pra te ajudar a segurar a porta. Meu Deus, desculpa, já desejei morte, e hoje é a vida que me conforta. Sua criação hoje tá criando hit. Preciso partir, por favor, não se irrite. Quem sabe volto bem melhor e te bote uns kit. Preciso ser original antes que eles imitem. Eles emitem coisas que não são verdade. Eles persistem e fazem isso realidade. Comecei cedo e olha que nem tinha idade, mas tinha corda vocal e o poder de transmitir a mensagem. Então, me deixa cantar. Dessa fase, então tô fora da disputa, eu quero é prioridade. Não vejo a hora que os males se acabem. Às vezes isso me tira do sério e ao mesmo tempo me faz tão bem. Oh, é que tá assim hoje em dia. Só descobrem que você era bom quando se torna uma pessoa fria. E eu me perdi nas ruas da vida caminhando. E ela fudeu gostoso comigo e nem é de sexo que eu tô falando. Contei nos dedos quem quis meu progresso, por saber que seria um sonho realizado. Mas perdi as contas de quem quis o meu sucesso, só pra se aproveitar do que eu tinha conquistado. Tive que quebrar a cara pra ter vergonha na cara, pra saber que eu não sou mais um bebê. Mesmo que eu seja uma criança por dentro, rebelde e rabugento, o tempo passou e eu tive que amadurecer. Então, me deixa cantar.